de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing, e aqui estamos nós. Muito boa noite. It's o meu nome é Nuno Pires e o verdadeiro e único, não há nenhum que consiga substituir. Não. Rafael Videira, oi? Marco Paulette e Carlos Geria. Hoje disse isto numa ordem diferente do habitual. Que louco! E temos, podemos ter aqui um pequeno episódio de Clepsidra. Porque está ali o João Pedro. Está a semana passada. O João Pedro, curiosamente, fixe. É ele que dá voz ao nosso indicativo e também à semana passada. Mesmo, ele vem mesmo cá. Ele vem mesmo cá. É já três chapadas a cada um. Ele não deu um xoxo no Gandarês? Deu. Dá sempre. Ele vem mesmo aí, ou não. Ou não. Não, foi a casa. Eu, curiosamente, queria lhe perguntar qual era a posição dele em relação ao jovem conservador de direita e a toda esta polémica, digamos assim, que se passou na semana passada. Entre isso, desejar o Bom Natal a todas as pessoas que nos ouvem. Feliz Natal! A quem nos ouve à noite, à segunda-feira. Espero que já passou. Já se abriram as prendas. Já se meteu o papel de embrulho toda a montre no caixote do lixo. Já foram todos para reciclar. Isso. E nós viemos para a rádio. Okay? Então, e qual é o mal? Somos uns infelizes. Não, somos infelizes. Exato. Nós gostamos muito da nossa família. Nós antigamente íamos para a casa do Barata. Agora é para aqui. Agora é para aqui. A Barata, abraço. Pronto. Um abraço para o Barata, seja Barata. Ele quem for. Ele sabe quem é. Dá três chapadas ao Nuno. Ele sabe quem é. Vamos então perceber o que é que se andou a passar na semana anterior. De dizer que este episódio, infelizmente, ficou com muito pouca qualidade. Mas que é de som? Por causa do apresentador. De tudo, digamos assim. Mas sim, de qualidade acima de tudo, infelizmente, são coisas que nós não conseguimos controlar. Até já. A semana passada, no Espelho de Narciso. Eu fui à bênção dos tratores. Não posso e não me convidaste. Aconselho, já vai na terceira edição, aconselho. Quem não tiver trator, pode ir na mesma. Pode ir na mesma, e é uma fartota. Há cavalos, há tratores e um senhor com um copo fino na cabeça. Portanto, isso é o quê mesmo? É a bênção dos tratores, levas os tratores e há um padre que te benze o trator. O trator é um eufemismo para pênis, não é? Já sabia, já está à tua frente. Mas benze-me aqui o John Deere, faz favor. O David, o meu massa em ferro. Lama aqui o David Brown. Eu sinto-me sempre deslocado. Eu sei que tu não tens. A única marca do trator que eu conheço é Lamborghini. Kubota. E John Deere também. Kubota e a Caterpillar, não tem trator. Caterpillar, Sam. Espera, que no outro dia passou. Passei por um trator que era Ford. Não sei se Ford, mas Ford 4. Esse é antigo. Era bonito, azul com uma risca branca. Só o dinheiro, isso agora é o dinheiro. Vou falar com o velho. Tipo as máquinas, se faltarem bronze. Achas que saco gajas com isso? Se eu for para a porta do Liceu? Só se não tiver. E a Trânsito Roxa? Ok. Trânsito Roxa. Target. Target? O que é uma Trânsito? É uma carrinha. Não, uma Trânsito é uma carrinha, mas uma Trânsito. Mas não faço isso. Acho que não existe sequer. Acho que inventei uma coisa. Vais desenvolver um produto qualquer. Ok. Que é basicamente um tripodzinho. Para acabar isso. Rosa-choque para gordos. Parece-me bem. Só para acabar isso, o trator, tu safas-te melhor se levares o berço, não leves o reboque. Porquê? Portanto, eu escolhi exatamente este momento. Narciso, na semana passada. Tá bom. Então vá, João Pedro, adeus. Bom Natal para ti também. Eu escolhi este momento. Fluenza, queres tu dizer? Isso. Eu escolhi este momento em específico para dizer que a galera para sacar gajas galera, é o melhor. A galera. Pode levar logo um monte delas. Acho que o Bruno foi aprender cenas sobre tratores, agora sou o único que não sabe. É verdade, mas há aqui um parênteses. Porque a galera também pode ser o reboque do caminhão, porque o caminhão também é um trator. Exatamente. É isso. E agora, quem tirou o código? Fui eu. Agora, a questão é esta. Também convém explicarmos aos nossos ouvintes o que é um berço. Portanto, um berço. Um dia, mas mas eu não consigo explicar. Eu dou já assim, eu dou já uma, dou já uma explicação muito simples. O berço, não sei se é por isso que tem o nome, mas normalmente isto num casal heterossexual, assim 60ão ou 70ão, o berço normalmente é onde vai a senhora sentada. Exatamente. No trator. Sim, senhor, de lado. E de lado. Com as pernitas de lado. Não, e ela diz: olha, vem um carro. É isso, ela é o pisca do. A primeira imagem que eu tenho num berço é sempre essa cena. Senhora, pá. É a senhora lá sentada. Pá. E ela faz bate no ombro: olha o carro. Assim, já passa. Depois podes ter a freze. Seja de disco, seja de mesmo freze da casa. Na freze, na freze. Mas há muitos outros apetrechos. Tu podes meter um rachador de lenha. Um rachador de lenha. Um machado hidráulico. Bem-vindos a tudo sobre tratores. Uma retroescavadora para o vosso programa de rádio sobre. Eu acho que nós podíamos fazer. Máquinas agrícolas. Podíamos dedicar, sim, 5 minutos. Não de tratores, mas de coisas que. É aquela coisa. Por exemplo, imagina, quem vê caça e pesca são pessoas que normalmente não vão caçar nem pescar. Mas fascina saber como é que as pessoas fazem as coisas. Então nós poderíamos trazer esta trivia, digamos assim, aos pés de Narciso. Ele também, eu passei por lá. Eu tirava a água à cegonha do Ribeiro, pá. Exatamente. A cegonha do Ribeiro. 10 11 anos, pá, ali a tirar a água do Ribeiro para regar o cebolo. E tirar a água do poço também. Não, era mesmo no Ribeiro, tinha mesmo o Ribeiro. Tinha mesmo o Ribeiro, aquilo, e dei cabo das costas para sempre. Uma vez fui à pesca da carpa com milho enlatado. Já sei. Foste à pesca à toca? Não. Está calado, caraca. Não sabes o que é, não sabes o que é. Ah, está bem. Não pronto, o que é. Vamos. Com milho. Com milho? Vamos iniciar este que programa pega, natalício, pega. Digamos assim, com um tema. Opa, mas vamos falar do jovem conservador de direita. Porque a página foi apagada definitivamente, entretanto já voltou. Já, o porquê? Porque houve alguém dentro mesmo do Facebook que ficou sensibilizado com a história e com aquilo que se passou. Com Tuga? Sim, e decidiu fazer justiça e muito bem feita. A minha questão aqui é a seguinte, se fosse o Espelho Narciso a ser calado... Nós não iríamos ter essa força, nem esse mediatismo, ou seja, iríamos ficar calados, também não temos as denúncias que se calhar o jovem tinha, mas aqui a questão é esta, há páginas que continuam no ar, não foram afetadas, e posso lembrar-vos recentemente de um convidado que tivemos aqui, o Bocage 2.0, pá, ele já tinha mais do que razões para ter a página apagada vista por esta perspectiva. Sim, muito mais controversa. Aqui a questão é esta, há um jovem conservador da direita, pois. Um gajo que satiriza o lado direito da política em Portugal. E como todos nós... Sim, mas como o lado conservador, digamos assim, da direita, e como todos nós sabemos, alegadamente, há aquelas pessoas que, por exemplo, ligam para as rádios, para aquele espaço de opinião, que ligam, como é que eu ia te explicar, tendencialmente a descair só para um lado, estás a perceber? Imagina que tens um partido com muitos recursos, com recursos humanos grande, não é? Isso acontece muito na TSF. Exatamente. Imagina que tu podes meter 1000 pessoas a ligarem para um programa, estás a perceber? Ou seja, eu acredito que, alegadamente, tenha havido aqui mão política. Porque é de um partido. É possível. De partido, não, nem eles sabem. Do teu, caralho. Do teu, Jeria. É melhor PP. Pode ter sido PSD, pode ter sido PNR, pode ter sido o pessoal da esquerda por... Não acredito muito nisso. Olha o pessoal da esquerda a bloquear a página. Marco, está certo. Rafael, desculpa lá. A questão aqui é esta, porque o que eu iria dizer a seguir, e indo de encontro àquilo que estás a falar, é que se fosse não o jovem conservador, mas o jovem de esquerda, não, porque o jovem iria ser pior. O jovem conservador de direita também goza com a esquerda. A ideia é essa. Pronto. A ideia é essa, é gozar com os dois, mas descair, sim, do ponto de vista de um da perspectiva de um Jotinha. Exatamente. Isso é que eu estou a dizer. Isto, se fosse um jovem, não conservador, mas um jovem de esquerda, um extremista de esquerda, entre aspas, seria pior. Acredita naquilo que eu estou a dizer. Eu sou um gajo de esquerda e eu digo-te... Eu acho que nem funcionava. É tão clichê, é tão batido, sim, não funcionava. Exato. Esta perspectiva daquele lado. Do lado lá. É que é muito mais, sim, é mais eficaz. Porque é por isso que ele tem tanto sucesso, porque é um gajo da direita a fazer as coisas. Ridicularizar o, sim, a fazer o aquele, conservador. Sim, o, é por isso é que lhe dá aquela projeção toda que ele tem na. O capitalista, mas, sim, o, é o gajo que vai à missa. E exatamente, que, o soutor cristão que, pronto, lá está, compra. Que ouve Scorpions. Exatamente, e... qual é o mal, não é, eu diria? Exatamente. Portanto, mas eles não entenderam que aquilo era do. Eu não percebo porque não é uma questão de entender, Geria, não é uma questão de entender, é uma questão de que o, justamente os conservadores de direita não olham com bom grado para o humor feito e ainda por cima a satirizar a sua orientação política. Estás a perceber? Uhum. Por isso é que eu digo, isto peito, teve mão política. São um pouco dados a brincadeira. É isso, estás a perceber? Podes brincar, estás à vontade, mas brinca à Ricardo Araújo Pereira na comercial, sim, ou onde sim, ele sim, está. Sim, não é? Sim. Olá, eu sou o Zé, e o Zé, e vou para ali, mas tu não é que no dia, lá na minha terra, estás a perceber? Aquele sketch que não magoa ninguém, estás a ver? Aquele. Não, mas vamos lá ver, eu sou um Palerma, não é? É isso, exatamente. O que eu digo não tem relevância nenhuma. Exatamente. Eu gosto muito do Ricardo Araújo Pereira, acho que o gajo é efetivamente um gênio. Na rádio, esqueçam, tirem-no de lá porque ele está-se a perder lá. Não sei, isso não é a minha opinião. Eu prezo muito o Ricardo Araújo Pereira. Eu também, Só tenho pena que durante, e era a minha crítica, ele durante tantos anos relativizou aquilo que dizia. Uhum. Portanto, não tinha peso, sim, não tinha consequências. O que é mentira, e ele agora já tem outra posição. Exatamente. E finalmente faz-se ouvir. E isto que ele está agora a dizer sobre liberdade de expressão ou responsabilidade da liberdade de expressão é uma coisa que já é dita há muito tempo por muita gente. Certo. E agora, que ele finalmente junta-se à causa e está a relevância de uma pessoa como ele, dizer as e coisas, acho que deve ter. Tem peso, é ouvido, tem repercussão na comunicação social. E agora toda a gente tem esta opinião de sim, efetivamente, toda a gente deve poder falar, que é para sabermos com quem é que estamos a lidar. Exatamente, ele diz isso e... E as pessoas, curiosamente, querem tentar silenciar as pessoas que têm discursos que vão contra os seus princípios. Sim, completamente. Porque as pessoas hoje em dia, é isto das redes sociais. Mas deixa-me acabar. Ah, desculpa, diz. Por exemplo, imagina, epá, tu se por uma pessoa falar contigo e por uma pessoa até se mostrar sã ao falar contigo, não quer dizer que ela amanhã não se possa suicidar e que não tenha problemas graves de depressão. Estás a perceber? Certo, olha, o vocalista Julio King Park, o vídeo dele horas antes de se matar era ele em família, a jogos de tabuleiro a rir-se. Estás a perceber? E a depressão. Ou seja, o gajo que sai para a rua com um machado e mata 5, estás a perceber? Como ageria. Pronto, muito provavelmente esse gajo vai, poderia até ter um discurso em que nós tentássemos perceber, olha, não, este gajo, cuidado, ele é perigoso. Mas nunca deixam falar. Mas se o silenciarem, não vão evitar um massacre. Mas esse... Isso é consequência de um problema que agora existe por causa das redes sociais e a limitação que as pessoas se conseguem incutir, que é esta bolha em que cada uma se mete de bloquear pessoas que não pensam como elas e então não têm noção do que é que está a acontecer e, portanto, a vida é cor-de-rosa. Criam a sua própria visão perfeita das coisas. Completamente. Ou então qualquer voz discordante é afastada e assim elas têm sempre razão. É verdade, é verdade. Mas pronto, olha, que é o Geria tenta fazer. Felizmente. Não, mas eu acho que isso também. O problema, tu podes escolher depois o que é que queres, não é? Tipo, eu não quero este. Ora, aí está. Pronto. Isso é uma escolha. É uma só escolha que tu fazes. Vais muito ali um bocado com a carneirada, tipo, tudo que te interessa. Pode não ser o correto, não é? Mas tu vais ali atrás e não tens opinião. A questão é que se tu bloqueias qualquer outra opinião, tudo aquilo que tu vês está certo. É pá, olha, estes gajos pensam como eu, isto é fixe. Okay, mas seria, por exemplo, eu não estou de acordo com que a página da Maria Vieira seja fechada. Claro que não. Deixa as pessoas. Ah, deixa estar. Sim. Que ela saber disso para uma coisa. Eu quero saber se alguém é racista. Eu quero saber que aquela pessoa é racista para eu não conviver com ela, mas não é deixar de ouvir o que ela tem para dizer. Sim, mas agora também. Agora, eu sei com quem é que estou a lidar. Mas que também, é outra coisa. Eu concordo com isso, mas também concordo numa pesquisa no ridículo. Eu bloqueio as pessoas que não me interessam. Não me interessa. Eu não preciso não bloquear, quero. Eu só preciso sim, eu só não ser pessoa... amigo delas porque não sou. Está bem, mas há um gajo que me irrita. Eu não preciso ser amigo dele, bloqueio o gajo ou não sou amigo. Pronto, fácil. É para isso. Ok, tu tens, é por isso que isso exige. Tens uma hierarquia. Eu não vou ficar tipo, ai, ofendeste-me e vou ter um debate na Facebook ou no Twitter. Ninguém, ninguém está a dizer para dar, para vai, dar, é para dar tempo de antena nesse tipo de discussões. É, atenção, exatamente, é um meio. É não um vamos aqui, mas espera aí, não vamos aqui a confundir duas coisas. É uma coisa é um gajo que está na página pessoal dele. Exato. A dizer aquilo que ele bem lhe apetece. Ah, mas isso pode, pode fazer 30 tu aí podes apagá-lo, tu podes bloquear, tu podes fazer o que quiseres. É isso que eu estou a dizer. Agora estamos a falar de neste caso, personagens públicas, de páginas públicas, certo, em que tu queres silenciar. Ah, isso não, isso é, não isso é estado novo, quase. Uma página onde tu podes não, não ir. Sim, são escolhas, posso não ir, não gosto, não vou, mas agora eu não vou aos jantares do PSD. Sim, claro, porque não, queres ir. Não, é muito alguma convidado. E eles são e eles são feitos. Diria, se tu entras. Sim. Não é? Sim, mas é verdade. Pá, agora, vão lá para a coisa. Agora também não sou tipo, olha, tu vais te calar porque eu quero, porque me estás a ofender o meu ponto de vista e os meus. Não, mas a parte ridícula é mesmo essa. Estás a ofender. Portanto, não deves poder verbalizar. Não tens voz. Por exemplo, outra coisa e bem diferente é legitimar uma opinião que é ridícula. Isto andar para trás. Sim, tipo, sim. Alguém que diga sei lá, que o racismo é válido ou qualquer coisa assim do género, não merece respeito. É uma opinião que não merece respeito. Mas em vez de o calar, tens duas opções. Lá está, aquela situação um bocado lixada de vive e deixa viver ou tentas mudar os cabrões que te estragam a vida. Mas a questão é que tu, enquanto vais tapando e vais afastando essas pessoas do teu olhar, elas continuam a existir e a acumular. Lá está. Aconteceu em Charlottesville, nos Estados Unidos, não sei o que, as pessoas aí abriram os olhos. Porque se tu ignorares aquilo, ou melhor, se tu não quiseres ver, vês aquelas conversas e não sei o quê, e aquilo vai crescendo, vão ficando com mais voz, com mais ação. Para quem quer ouvir, Marco. Para quem quer ouvir, mas serem assim, milhares, não vão fazer mudar a minha opinião. Mas isso deve existir. Isso deve existir. Porque se tu não queres ver ou não dás voz, é como se estivesse a dar mais voz ainda, porque eles dizem, estão a ver o sistema, sim, está com a voz. A questão aqui é esta, tu podes lá e criar discussão, estás à vontade para fazeres isso. Podes, desde que tenhas argumentos válidos e não sejas uma pessoa. Sim, vais lá e dás o teu ponto de vista. Okay, mas eles não querem saber. Tu podes fazer isso, não interessa. Mas não é interessa. Dás-lhes a tua visão em relação àquela temática. Sim. Agora, não os podes calar. Pronto, como é óbvio. Não os podes calar. Agora, sim. Eu vou ser sincero, vou trazer um exemplo que não tem nada a ver, mas, por exemplo, até mesmo aqui na rádio, até mesmo no Narciso, eu antes prefiro que as pessoas me falem mal do meu programa do que não falem. Não dizer nada. Sim, estás a perceber? Sim, é verdade. Pá, eu acho que isto é. Mas ninguém deve ter medo de debate, meu. É isso. Ninguém deve ter medo o problema de debater as coisas. É que estamos agora a falar de uma nova geração que não quer debater. Não quer debater, quer debater os seus pontos de vista. Tudo o resto é mau. Estamos não, a falar. Até porque com aquela idade é sabido, já sabem tudo o mundo. Já têm vida, não é? Tão não há nada vida. A aprender com os mais. Estamos velhos. A falar de uma quantidade de velhada que começou agora a entrar que no Facebook. É exatamente a mesma coisa. E que é facho. É facho. São fachos. Sim. Não é agora tu que vais me ensinar. Putos, agora estou a me ensinar. Os velhos não têm nada a aprender com os novos e os novos não têm nada a aprender exatamente. Com os velhos. E nós aqui no meio é que nos andamos a queimar a tentar perceber como é que gerimos isto. Mas pronto. Deixa-me já outro exemplo que se passou na semana passada. Não sei quando o Geria começa, o não, nosso ele ouvinte. Agora, ele sim, está sim, mas o nosso ouvinte não consegue perceber isto. Quando o Geria começa a coçar na sobrancelha assim, vem merda. Vem merda. Por acaso também fiquei um bocado indignado. Foi aquela situação daquele polícia que prende um gajo que é doente psíquico, não sei mental, se viram isso. Sim, vi. E vieram logo com aquela história, não faça isso, que ele é doente psíquico. Como é que ele sabe? Ah, então não, tá bem. Deixa-me dizer uma coisa, os psicopatas também são doentes psíquicos. Eu não quero saber se o gajo é deficiente mental, pá. Se ele estava ali armado em parvo, eu acho bem que a polícia tenha feito aquilo. Não, mas como é que a polícia sabia que ele era deficiente mental? Pois, não sabia. Agora a questão é que foi logo aquela carneirada, tudo a condenar, não sei o que, o polícia isto e o atrasado mental, que o gajo é atrasado mental, ali a dizer: filma isto. Mas assim, como é que ele disse? Seria? Filma isto. Epá, depois filma aquilo. Agora, o problema desta merda, que isto é uma merda, é depois de virem gajas, tipo essa Joana Amaral Dias. canecas. Eu canecas. Era... Diz nomes, caraca. Olha, diz mais nomes. É assim que a polícia trata as pessoas e não sei o quê. É pá, não é isso. Não é isso, pois. É, olha, eu vou ser-vos sincero. Por favor. Opá, eu há pouco vinha, pá, vinha no meu carro de trabalho, vinha a telefonar em trabalho. Opá, e estava um polícia na rua que me viu ao telefone, eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu assim cuidadosamente tirei o telefone da orelha e meti entre as pernas. Não é iPod. Pá, e o gajo deixou-me seguir. Espero eu que ele tenha percebido. Deixou, pá, por ser em trabalho isso não justifica nada. Isto pode ter um isto que eu estou a dizer agora pode ser um discurso de não de ódio, mas estar a incitar às pessoas, não, fala ao telefone, não, mas pá, eu acho que ele ali percebeu, foi um gajo porreiro e percebeu que eu estava ali em trabalho e até estava atarefado e eu não posso parar para estar a falar. É igual para todos. Sim, está certo, pá, mas também já fui mandado parar. Acho que era aí que eu não queria chegar, não há gente especial, portanto é que o atrasadito foi preso. Pronto. Sim, é isso, mas podia ali ter sido um pé vento. Podia ter sido ali multado. E o gajo. E tudo isto para dizer o quê? Que o gajo tinha todo senso. O direito de o fazer. Pronto, sim, houve ali claro bom sim, senso. Claro eu teria todo o direito de aceitar, alegando, oh, estou em trabalho e isto tem que estar sempre a mexer e não sei o quê. Levava sim. Uma multa, ok, tem razão. Eu estava realmente a transgredir. Levaram um mimo ao aeroporto, deu um mijaneiro no carro. Não tinha, na calça em Lisboa, que não tens sinto como dão carros, ou mijo o carro. Encostei um carro da BT direto, assim foi, isto não está a acontecer. E o gajo, então o que é que se passa? E pá, tu arrasca para mijar. E o gajo, começas a rir assim, pá, passa o rato para o outro lado e a gente liga aqui as luzes e mijei. Assim, fogo! Excelente, gajo. Eu já tive. No fim, tive uma multa, não estou a brincar. Já tive muitas histórias com polícia. Pá, eu nunca falei mal ou perto disso para um polícia e do outro lado, só vos tenho a dizer isto: nunca recebi nenhum maltratamento, nunca fui prejudicado em nada. E eu não tenho nada especial. Eu não dou dinheiro, eu não ando ali a pedir perdões, nem a meter notas por baixo isso da... Isso é a tua posição privilegiada de homem. Exatamente. Branco. Se é homem branco, caraças, tenho dois trabalhos, ainda tenho a rádio que me leva tempo e... Mas não és discriminado pela cor da tua pele não e és discriminado, pela não. Tua cultura. E pelo teu sexo. Ei. Mas o problema é esse, é... Olha lá, espera aí, agora tocaste num assunto interessante. Ficou e eu firmoso. Gostava... Não, por acaso isto irrita mesmo. Não é por mim. Qualquer coisa, somos rebaixados por não fazer parte de uma minoria. Estávamos a falar de Ricardo Araújo Pereira e ele curiosamente falou disso. Tu hoje não há nem cores nem orientações sexuais. Há dinheiro e há não dinheiro. E é uma coisa que ele diz. Um gajo que é homossexual que tenha dinheiro... Ah, é ali, esta merda é ridícula. Eu digo isto desde 2011, caralho! Desta vez passa. É o senhor engenheiro. Tem lá os amigos dele. É excêntrico. É? Tem lá os amigos dele. Mas as pessoas têm esta ideia que hoje em dia a homossexualidade é muito bem aceita. E não é. Há anos que se diz isto também. Nem não, toda a gente é o Luís Goxa. Exatamente. Não é? A maior parte dos homossexuais não são pessoas finas que têm acesso à educação e uma boa posição socioeconómica. Não, são pessoas da aldeia que são gozadas e marginalizadas e que são vítimas de violência. Não só física como psicológica. E essas pessoas não são representadas, nem ninguém quer saber delas. É por isso é que muita gente é pai de família e exatamente, é uma máscara. Exatamente. E depois andam a chorar pelos cantos e a levar doenças para casa porque não têm a possibilidade de assumir uma relação. Vocês já viram o que é ter de fingir serem alguém toda, que não são? A vida toda. Tipo o Geria. Olha para esta cara triste. Mas o Geria, a gente já sabe muito não, bem. O Geria queria-me poder matar e ele é que não sabe. Mas ele não... Não, mas o Geria é muito a mais. Mas não, hoje vai ficar a saber. Vais dar carinho, Marco. Aquela história do Anderson vir para aqui, se calhar vai acontecer. Vai. Vou sair mesmo. Vai chorar, mano, a Geria. Eu vou sair. Não, mas essa estou questão, fazendo amor. Essa questão que tu falas da polícia, sabes que o problema disto é que tu desde pequenino que dizes, ai, o polícia é mau. Cria logo não, na criança. Não, mas nem seras só tu. Não, mas também não tem que ser ao contrário. Ah, estes polícias são os mansos do caralho. Mas dizer que ele é bom, é. Pronto, é. Tens que respeitar. É uma questão de respeito para pá, tu. O polícia diz-me: oh, amigo, você sabe o que é que fez, não é? Eu não fiz nada. Não. Polícia, tem razão, sim, senhor. Claro, mas pá, se for. Olha, agora que me diz isso, realmente estou a perceber que fiz mal. Estás a perceber? Sinceridade, pá. Isto vai tudo dar onde? Sinceridade. A questão é que nós não olhamos para a figura do polícia como alguém que está. Quando somos putos e olhamos para a professora, aquilo não é uma pessoa, é uma entidade. Não é? E no entanto, quando crescemos, convém a percebermos disso. Toda a gente sabe o que querem fazer o menos possível, não querem ter chatices. Estão ali ao frio, ou seja o que for. Quando param alguém, já estão a pensar que tipo de pessoa é que eu vou aqui. Com quem é que eu vou aqui falar? Ah pá, e se fores cordial, se tiveres uma postura de respeito e se ele também te tratar da mesma forma, acho que há ali reciprocidade, pá, as coisas correm bem. E se fizeste merda, tens que assumir. E pode ser que ele esteja com uma postura porreirinha e que tens de passar chateado. Só com aviso. E se for, não podes ficar chateado. Exatamente. Vai tudo dar ao mesmo, que é senso comum, rapaziada. É senso comum, fizeram mal, assumam, fizeram bem, está tudo bem, pronto, é senso comum. Que hoje em dia é raríssimo. E se tiveste chuchar que seja? Mano, se tiveres que cortar com guita, tens que cortar com guita, fizeste merda. Pronto, olha aqui agora, o que é que faz agora? Há sempre aquele problema de quando eles perguntam-me, bebo e um gajo. Claro, olha, mamei três. O gajo não bebe nada e depois vomita-se logo todo. O que é isto? É sangue. Milho! É sangue. Começa logo a sair aquela casca de abóbora e tal. E a casca de abóbora. Cebola cozida. Pessoal, vamos ouvir uma musiquinha. Sim, vamos. Aqui nesta emissão natalícia do Espelho Narciso, dia 25 de dezembro, o dia de Natal. Confere. Vamos ficar com The Golden Filter, o LP, Still Alone. Lá vamos ouvir Rivers e já voltamos. Podem encontrar a nossa página no Facebook, Espelho de Narciso, e ouvir-nos no Mixcloud ou no iTunes. Por agora então, Rivers para The Golden Filter. Read on me. The Golden Filter, Still Alone, ao trabalho de lá retiramos Rivers, e esta é a vozinha que o sexy Ricardo Anderson nunca vai poder imitar. Sexy. Faz uma coisa, imita o Anderson. Olha, você que até resolve. Ah, ela tem uma pila de 25 centímetros. Quando ele começa a falar infinito. Olha, olha, e já está. Rito como ele, rito como ele. Tens de fazer o Mormon Combat. Sim, sim, sim. Como é que é, Jiria? Sim, sim, sim. Opa, eu acordo a ouvir isso. Ora, mas com bem. Pesadelos? Com pesadelos. Não, tu tens sonhos eróticos com Anderson. Que eu não tenho. É, és correr por aquele pau grande, grosso. Eróticos não, mas exóticos. Estávamos aqui. Até tu ficaste com a cabeça. Para quem não, porque vocês não nos conseguem ver, eu diria, tem as duas mãos no ar a dizer que é que eu dizer? O que é que você diz-me, está que dizendo? Ora, muito bem, chegou-me aos ouvidos. Olá. Que nós temos um ouvinte fantasma. Portanto, está morto? É, sim, é daqueles ouvintes que eu, se fosse médico, iria haver algo na internet a dizer: os médicos detestam, não? Porque ele falou assim. E eu detesto este ouvinte porque detesto num bom sentido. Ah, odeias amando, não é? Okay. Exato. É um amor-ódio. Porquê? Aí. Porque ele ouve-nos, mas não, nada. Mas não nos diz nada. Não se manifesta. Okay. Ouve-nos pela internet, pela calada, e não nos diz nada. Olá, ouvinte fantasma. Disse, curiosamente, a um colega nosso aqui da rádio, que depois me veio carinhosamente dizer que ele nos ouvia. Mas pronto. São muitos assim. São muitos assim. Eu já te disse, é aquele duplo clique. Tens de clicar três vezes e depois já não voltas atrás. Eu, a certo ponto, pensei que fosse aquele senhor da Cepsa. Eu pensei que fosse aquele da Moto 4. Ou da Moto. Tens lá ido à Cepsa? Tens lá ido à Cepsa? Tenho ido à Cepsa, sim, porque. E há uma vez visto. Ah, olha, tenho uma história. Lembraste agora da Moto 4, não foi? Tenho uma história. Gajos falam em Cepsa? Os gajos nessa Cepsa, o que é que eles fizeram agora? Fizeram lá um lugar para deficientes. Fizeram um lugar para deficientes. Fizeram uma marca amarela no chão com uma cadeirinha de rodas e uma placa também com uma cadeira de rodas e tudo mais. Aquilo está ao pé do multibanco, entre o multibanco e a lavagem automática. É onde se deve pôr. Mas onde eles estacionam a cadeira de rodas? Já fiz uma piada com isso há uns tempos. Foi. Não foi aqui. Não foi aqui, mas. Sim, que eu não sou dado a plágio. Essa piada é sempre daquelas que corre mal, que as pessoas dizem, que mau gosto. Eu acho que foi aqui. Tenho ideia. Não foi não, não foi não. Os dias já ouvi. Vamos adiante. Ou será que eu já disse aqui? Eu acho que já disseste aqui. Ah, então, peço desculpa. Ah, pois foi, acho que disse sim, mas posso dizer outra vez. Uma vez chegámos a um sítio e estava um gajo que estacionou um Smart num lugar dos deficientes e saiu sem nenhuma deficiência aparente, nem nenhum dístico. E uma colega diz assim: este gajo é um parvo que estacionou aqui o carro. E eu assim: então e o quê? O que é que tem? Olha ali, é um Smart, dás bem espaço para meter ali uma cadeira de rodas. E pronto, foi só isto. Curiosamente, então, ia pegar nesse assunto da Cepsa e nesse lugar que eles marcaram muito bem marcadinho, certo, para um senhor parar lá o carro, mal estacionado, em cima do lugar dos deficientes. É para isso que ele serve. E eu passo ao pé do carro, do gajo, ele estava lá dentro. Olho, eu só faço isto, olho para a placa, olho para ele e sigo viagem. Não demorou 2 segundos até aquele carro sair dali, do lugar onde estava. Tenho que respeito, que as pessoas. Não é isso, meu. Estão distraídas. Mas eu acho isso. Sabe o que é que eu acho mal? Porque a deficiência não é só física. Pode ser. É um estado de espírito. Naquele momento, aquela pessoa sentiu-se. Naquele momento, ele sentiu-se. Pá, hoje estou sim, diria, mas estou estúpido, cara. É como vestir uma camisola. Pode ter sido isso. Pode ter sido. Há pessoas que vão bater rolos e eu estava temporariamente louco. Portanto, se calhar foi isso que aconteceu. Está-me a dar aqui uma coisa, vou pôr aqui, levanto dinheiro e depois vou embora. Pronto. Não sei. Uma coisa também é certa, metem sempre o lugar dos deficientes ao pé da porta, não é? É. Que é um lugar tentador. É o melhor lugar, não é? Um lugar tentador. E os gajos até ainda por cima vão sentadinhos. Não, não, fica não a podem, ir, mas não podem vir mais longe. Dão mais uma volta. O aumento já aqui. É já aqui, cara. É só levantar a nheca, era eu. Só levantar a nheca. E depois tomas um café, compras qualquer coisa. Eu até certo ponto, e eu acho que não estou a ser hipócrita se disser que se tu estiveres ali, isto numa sociedade em que as pessoas se respeitavam umas às outras, isto funcionava muito bem, que é, tu podes parar ali o carro se estiveres ou dentro dele ou muito perto dele. Se chegar um carro com um deficiente, não é, tu chegas lá e tiras o carro e o gajo estaciona. ótimo, certo, tá bom. Pá, não é? Isto numa sociedade onde as pessoas se respeitem umas às outras. Marco, eu sei o que estás a dizer. Tu às vezes só queres parar para sair do carro para ir fazer qualquer coisa, estás a perceber? Mas isso também vai ao encontro. As pessoas são muito cómodas, habituam-se. É pá, agora meter ali o carro. O problema é esse. Está aqui isto suficiente. É uma postura muito portuguesa, não é? São só 10 minutos. Nem é só portuguesa. As pessoas hoje em dia são muito assim. Eu agora vou dar uma volta. Rafael, pode ser 2 minutos, sim, porque eu acho que uma pessoa que vai a um centro comercial, seja ela deficiente ou não, não vai para nenhuma urgência. Não, depende, se for uma clínica. Não vai para nenhuma urgência. Eu aqui não estou a legitimar que elas não tenham que ter lugares mais bem localizados para elas. Eu não estou a dizer isto. O que eu estou a dizer é: se realmente vivêssemos numa sociedade justa em que as pessoas se respeitam umas às outras, sim. E que tu, sim. Pá, ias comprar um Benuron para a tua filha que estava doente à farmácia de um centro comercial. Pá, são só 10 minutos, meto aqui e eu já volto. Estás a perceber? Eu sei o que estás a dizer. Ah, também fui comprar Benuron para a minha filha e agora tive de estar à espera 4 minutos. Mas isso é o bom senso. Bem que ele iria demorar mais a sair do carro, não é? Não sabes? Isso é como aquela questão da caixa que tem prioridade nos certo. Continentes. Não sei quê. Peraí. Para grávidas. Ainda bem que disseste isso. Ainda bem que disseste isso. Coubi no outro dia. Pá, isto enervou-me. E foi curiosamente nas mesmas bombas da Cepsa. Que é incrível. Houve um gajo que foi ao carro buscar o puto. Só para ter passar. Para passar à frente. Ah não, você tem um menino, passa à frente dele. Ah, está bem, obrigado. Pá. Que curioso. E a mulher dele estava no carro. Pá, não, isto é que é um abuso de poder, entre aspas, não é? Mas também, isso... até que idade é que aqueles lugares reservados para pessoas com crianças têm aqui, até que idade a criança é que eles têm aceito aquele lugar? Restaurante, até aos 12, epá, não pagas. Estamos a falar, normalmente a aquilo é para uma pessoa, um pai, mãe, seja o que for, um pai, no sentido geral, mas isso é... com uma criança pequenina, não é? Para poder estacionar perto e ser cómodo e prático. E não vais deixar a criança no carro. Não é quando vão em casal, que era aquilo que acontecia. A minha mulher, quando estava grávida, ia às compras sozinha e não tinha lugar para ela. Ela tinha que estacionar longe, vir a pé, sujeita a parir ali a criança no meio do estacionamento. Porque havia... Porque ai, não digas parir. Que degradação da posição da mulher. E do ato lindo que é ser mãe. Dar à luz. Exato. Não, e depois o que é que ela encontra? Um casal... Aí para o seu carrinho todos contentes com um puto que já anda de pé, a pé, sozinho. Uhum. Não me parece bem, muito bem. E já agora, já que estamos a falar nisso, é uma postura nojenta as pessoas nas caixas de com prioridade verem uma mulher grávida, claramente grávida, e depois olham para ela e depois olham assim para a frente como se não viram. É gorda. E a mulher da caixa não diz, oh, essa senhora tem prioridade. Era isso que eu ia falar. Eu, há pouco tempo isso aconteceu, eu estava... Estava um gajo à frente, estava uma grávida e eu estava atrás. Isto não é nada sexual. Ninguém pensou isso, mano. E a grávida, acho que até estava com o marido. E tinha um gajo à frente dela. E ela vira-se para mim e diz assim: ah, se calhar não viu que eu estou grávida. Pois que não viu. Então, se ela, o gajo já lá estava, ela chegou. Ou ela dizia: olha, estou grávida. Ou a gaja da caixa dizia: pá, olha, deixa passar, mas tu também tens. Ser sim, sim. Se tiveste costas, não. Se o gajo não viu, sim, não é uma coisa. E depois, se tivesse alertado e ele aceitava, era uma postura correta. Agora, ele não tem obrigação de ver, é verdade. Agora, quando as pessoas claramente vêm, depois viram-se para a frente a fazer conta que não viram, também é de repreender. Mas a responsabilidade é de duas pessoas: é da pessoa da caixa e é da pessoa que está grávida, te chama. Opá, não interessa. Não interessa se parece chato ou não, ou se parece que está a querer ter prioridade. Tem direito. Se a caixa está lá, é para uma coisa aí. Exatamente. Então, eu também uso a caixa prioritária quando estão as outras todas cheias. Não estou acima disso. Está, mas porque... se vier alguém, como já me aconteceu, eu digo: quero passar, e o que acontece é ela dizer: eu não estou grávida, e depois eu tenho que... Não, mas isso foi o que a gaja da caixa explicou. Disse: pá, esta caixa é para toda a gente, mas se aparecer alguém isso grávido, é. Manco, cego ou não sei o quê, passa à frente. Mas não, não. Os cegos estão com pressa de ir para onde? Mas tu podes estar ali. Olha, na macro, cinema, na macro é que é. Na macro coisa... há uma caixa? Há uma caixa específica para quem compra tabaco. Pois há. Tu levas um volume de tabaco, tu passas à frente da gente. Acho que é só o lobby do tabaco. Tem que ir fumar! Não sabia que havia uma coisa. Tem. Mas já vos aconteceu isso, não? Dizerem para passar e a mulher não estava. Não, para mim. Já me aconteceu. É porque tu não vais questionar. Estava gorda? A mim já me aconteceu o contrário. Tipo, era muito gorda. Ah, a senhora está tão bonita, grávida. Eu não estou grávida. Isso nunca se diz. Estás na dúvida. Corri o risco nesse dia e nunca mais. Nunca mais. Não te metas nisso. Nunca mais. Eu não estou grávida. Não disseste, está resplandecendo. Não, é que tem uma luz. Olha uma coisa. O Jiria estava há pouco indignado. Não sei se ainda está. Quer debater isso em direto connosco. O Jiria acha que quando ele não está, nós falamos mal dele. Nós falamos mal de toda a gente. Sim, quando não está. Sim, quando não está, temos esse respeito. Ao Jiria. Aqui só é só pelas tuas costas. Hoje disse, acho que a gente tem uma escola muito antiga, pá. Vimos ali de um sítio chamado Taveiro, que era assim. Já era assim no Dom Duarte. Já era assim também. Então, quando tu não estás, puto. Falamos mal de ti. Mas repare, isto é a marca da verdadeira amizade. Sim. Porque temos aquele respeito na tua cara, não dizer sim, nada, para não te magoar. Sim, okay. Claro. Okay. Para não te ofender. Sim. Só dizendo isto na rádio para toda a gente. Continuo indignado. Ok. Não fiques indignado, pá. Eu estava a ouvir outra vez uma emissão que eu não estive cá e, pá, os primeiros 10, 15 minutos foi pedófilo, foi. Epá. Mas é mentira, Jiria. É. Ah, é agora. É, mas tens de dizer isso com convicção. É! Treina lá. É! Não convences. Não, mas a gente fala mal de ti, mas é com carinho, com sabes o que é que foi? É. Nós gostamos tanto de ti e ficámos tão magoados contigo por teres ido embora. Cá. Exato. Por não preferires a nossa companhia. Jantar da empresa. Que manifestámo-lo dessa forma. Um bocado primitivo, é verdade. Se tu ainda te safasses. Sim. Opa! Andas aí a fuçar. A fuçar. Pronto. A apertá-lo. Andas a apertá-lo, Bêbado, sozinho no carro à beira da estrada. E a chorar. Mas falar há bocado em sexo, ouvi uma em coisa. Quê? Em sexo. Ouvi uma coisa na rádio, aquelas de opinião que era sobre esta questão das raríssimas e não sei o quê. Sim, e quem é? Eu corrigi até. Olha, mas então, se calhar deixávamos esse assunto, não, porque eu quero falar agora sobre isso. Mas bota aí a Mariah Carey. Então havia um gajo que dizia que havia uma associação que alimentava os cegos com comida fora da validade, porque eles, como não viam. Mas tinha um palato ou não? E eu achei uma ótima ideia assim: esta merda, esta associação é a melhor associação. E o gajo criticava isso. Então, se eles ouvirem, olha o empreendimento e a criar. Oh, é por isso que este é um país não vai para a frente. É, lá está. Era só isto. Ah, era só. Não, porque eu da raríssimas tenho. Muita coisa gostava, para dizer. Sim, gostava de falar sobre isso. Sobre a senhora? Sim. Não sobre a senhora, sobre vários senhores por este país fora. Não me venham dizer que isto é caso único. Já foi tudo dito no diário. Porque não é. No Banco Alimentar também não sei. Por isso é que eu fui sempre contra esta coisa. Tu és contra porque és do PSD. Só para acabar, porque eu tenho que ir embora, isto é assim: eu quando vou ao continente e vejo aqueles senhores com um saco na mão. Eu vir-me para o lado para fazer que não os vejo, ou quando tenho que agarrar o saco, eu depois entro lá por dentro e ponho o saco no bolsito e trago para casa para pôr para fazer lixo. Estás a falar do Banco Alimentar? Do Banco Alimentar. Pois. Não dou nada a peças grandíssimos. É, lá está. Eu pronto. Por acaso dou para vir. Até porque a mulher diz que os pobres não podem comer bifes. Para dar, continuidade a esta conversa natalícia, vamos ouvir uma música de Natal. Aliás, ela já está a tocar em fundo por ser grande demais. Eu prometi, Sufjan Stevens, trabalho Silver and Gold, Volume 6. Gloria, vamos lá ouvir Barcarola, You Must Be a Christmas Tree. Isto é para ti, Jiria. E podias ser uma árvore de Natal. Estás a ver, opa. O Espelho Narciso despede-se de todos os que nos ouvem à segunda-feira, dia de Natal. É o resto de Santo Natal. Voltamos no sábado. Deem um beijo à vossa família. Próximo sábado, quem possa, vai ouvir mais 15 minutinhos. Tal. Adeus, bom Natal, que passem isso em família. Para quem não tem família, pode passar comigo ou com os... Ou connosco para o ano, vá. Para o ano, para onde nós combinamos isso, combinamos isso e portanto, vem todos geria, para aqui. Está certo. Portanto, um abraço a todos vós. Fiquem muito bem. Já. Adeus. Feliz Natal. Feliz Natal. E aqui está Amber Carolla, You Must Be a Christmas Tree, para Sufjan Stevens. Estava a contar com uma gíria. Estava a contar com Last Christmas do Silver and George Gold, Michael, Volume 6. Não tens hipótese comigo nesse tipo não sabes de que é, requests. Estamos de regresso ao Espelho Narciso, agora já fora de Natal. Hoje já não é Natal, já é sábado. Já foi Natal há quase uma semana. Cá estamos nós, emissões matinais de Espelho Narciso. Para todos vocês que andam a fazer jogging. Em podcast. Para quem nos ouve em podcast, um abraço para todos vocês. Se nós não soubermos que vocês nos ouvem, esse abraço não é para vocês. Tem que meter gostos e essas coisas. Sejam participativos. Comentem. Chegámos aos 300, pá. Chegámos aos 300 gostos na página. Pá, não digas isso, porque isso não é bom. Não é bom, é excelente. Devia ser aos 3000. Ninguém trouxe um bruto para abrir aqui, né? Não é porque é ridículo, porque temos muito mais ouvintes, mas pronto. Está bem, por isso é que temos de celebrar, mas tudo alguém bem. Teve coragem de meter gosto naquilo. Pá. Sim, tiveram um trabalho. É aquilo que eu digo. As pessoas para ouvirem o podcast têm que clicar para aí 6 vezes. Okay. Eu já não volto a dar. Curiosamente, eu esse gosto que deu 300, não fui eu, mas foi originado pelo Bocage. Pelo Bocage? Sim, porque o Bocage foi comentar uma ligação minha e aquilo o que é que fez? Eu depois respondi-lhe e aquilo voltou a meter o post no meu feed, no meu... Ah, sim, quando comendo, aparece então, não sei quem comentou. E quando nesta é uma publicação. Página que tu gostas e um amigo teu a comentar, o gajo direciona logo aquilo para o público dele e para os meus amigos. E então esse rapaz que meteu o like 300 foi um rapaz que viu isso, porque ele meteu um gosto na ligação e depois meteu logo gosto a seguir. Vamos fazer-lhe uma t-shirt com a cena do Espelho Narciso 300. Não gastar dinheiro. Isso. Está bem. Então, mas dizemos que fizemos isso. Fizemos isso. Isso. Fizemos uma t-shirt e mandámos emoldurar e mandámos para uma criança no Bangladesh. Está em trânsito. Está no Bangladesh. Na DHL. Vamos, se calhar, ouvir o O Diário. Não é? Convém. O Diário. Isto é o Anderson. O Anderson, não é? Eu sou pênis de 25 centímetros. Sou pênis. Epá, ainda está a tocar. Ainda está a pianada. Ainda está aqui a pianada. Ouço na voz, efetivamente. Vamos lá então ao Diário, onde curiosamente falamos até de. Falamos, não, eu é que falo. De pseudo-caridade e nada melhor do que ouvirmos. Que no fundo é toda a caridade. É, sim. Voltamos já. Até já. O Diário. O homem de costas voltadas para o mundo. Night Noite feliz, noite de amor. Pensam que vou odiar o Natal? Não, eu tenho sentimentos cruzados com o Natal, mas não conseguiria estar aqui por 3 minutos a falar sobre isso. Fico enjoado. Eu quero mesmo falar é da pseudo-caridade que esta época nos traz. Nós todos temos dignidade para trabalhar. Não, tem sida, trabalho com sida, que ninguém lhe vai matar. Eu não lhe beijei agora, e dou-lhe um euro e você ainda responde assim, dá-me 5. E aqui está, José Castelo Branco a desmistificar preconceitos. Lá porque se gosta de sentir a barba a roçar nas costas, não quer dizer que se é bom com caridade. Nesta altura, como é hábito, existem muitos movimentos de solidariedade. Em centros comerciais, hipermercados e intervenções de rua. E como é hábito também, existem os posers da caridade, as pessoas que ajudam, mas que necessitam de mostrar ao mundo que o fazem. É uma espécie de ostentação da arte de ofrendar. Mas foquemo-nos no conteúdo desta caridade. Latas de atum, salsichas, cavalas em escabés, bolachas, etc, etc, etc. Isto é uma refeição digna. Isto a mim parece-me só o inventário da despensa de um estudante universitário que queimou o dinheiro todo do mês a beber bagaço e a queimar maços de português amarelo que nem um cavalo. Bem, mas deixemos de falar de mim. Quer dizer, os meninos andam a botar fotos de saladas com sementes e abacates no Instagram porque decidiram enverdar por uma alimentação mais saudável. Mas quando toca ajudar, levas uma latinha de atum em óleo vegetal e não sejas mal agradecido. Mas há por aí um novo movimento. Pendura um agasalho na rua e aqueça quem mais precisa neste Natal. É verdade, isto existe, isto existe. O objetivo é pendurar peças de roupa quente que já não queiram para que possam ser recolhidas para quem mais precisa delas. Por isso, vamos lidar com esta realidade e vamos ao encontro dos sem-abrigo e dar-lhes em mão algum vestuário e coisas que necessitem? Nah. Eles têm doenças, são bêbados e podem nos assaltar. Vamos antes atar isto pelas ruas, eles que se amanhem, que já são crescidos. Vocês, falsos profetas, estragaram isto tudo. Arregassem mas é a manga e coloquem o vosso smartphone em modo avião. Ou então, deixem de fazer as coisas só porque ao menos ajudo. Sufjan Stevens a passar aqui com muita regularidade. Ele que curiosamente é homossexual e é também muito religioso. Então? E em muitas das músicas que ele fala justamente neste conflito, não é? Do conservadorismo da igreja e com o facto dele ser homossexual. O que não deixa de ser engraçado, é uma boa decalagem, digamos dicotomia. Assim. Dicotomia. Sim, ser também pode e ser. Ser católico apostólico romano. Isso é complicado. É capaz de dar, dar bilhete direto para o inferno. Mas pronto, isso, sei lá, cada um sabe. Sim, quer-se. Não é? E é o que é. Pronto, lá está. Porquê amar um Deus que te odeia? Bem. Porque são as melhores relações. Falar em Natal, vocês não ficam com inveja dos... Quem é que falou de Natal? Ninguém falou de Natal. Já passou, já é sábado. A música lá. Vocês não ficavam com inveja dos espanhóis quando eram pequenitos? Eu fico com inveja agora. Daqui uma semana estão eles sim, na maior. Sim, do Reis, pai. Com já tinha aberto as prendas e os cabrinhos pá. Daqui uma semana entenda-se passar. Aquela raça malvada de espanhóis, que não tem outro nome. Depois abria aquilo... É o que eu estou sempre a dizer. Tu para meter no Instagram, olha, chupa! Agora estou a abrir aqui as minhas prendas. Mas os melhores são os putos filhos de raça mista. Raça? Sim. Metade português, metade espanhol. Parece aquele cão castanho da rua. Sim. Estás a ver? Sim. Não tem raça, mas que resiste a sida, ébola, tudo. Tudo não lhe dá, não lhe pega. Atropelas o gajo vivo. Sim. Aquela castanho da rua, mesmo nojento, é o espanhol. É o espanhol. É o espanhol. Espanhóis são assim, pá. Não são nada, são pessoas boas, pá. Nos gusta mucho los españoles, vale. Olha, os torrones. Por acaso, estive a pesquisar no outro dia e a rabanada é um doce espanhol. Por isso é que eu não gosto dela. Mas as espanholas são frio. Também é uma boa rabanada. Essa rabanada. É uma boa. Fala muito alto, pá. Fala, fala. O que é que fala muito alto? Olha, pá. Porque são mulheres confiantes. Pá, pá, pá, pá. Porquê? Não, mas são os espanhóis, por acaso. Estas passagens são sempre curtas. Estes últimos minutos. Já acabou? Já. Nem falaste da raríssima. Nem falei da raríssima. É tão raro. O que é que tu querias dizer? Um instante, 3 segundos. Ah pá, queria dizer que a PJ, se fossem gajos espertos, e são, metiam agentes de piquete nas marisqueiras, porque pelo que eu já percebi, todo o corrupto vai para o marisco. Tudo que seja acima de 200 euros vai de cana. A dica é: se cheirar a limão nas mãos, já o gajo já anda a aceitar dinheiro. Foi mariscada. Vai mariscar a boca, aquela coisa. Para a mariscada, vamos nós e vamos embora. Vamos ficar com Lathe Rudd e Winter's Lesson with Listening Santa. E nós voltamos para a próxima semana, segunda-feira, edição de Ano Novo. Ano Novo vai ser. Yay, party, bitches! A primeira. Vamos fazer a contagem, cara. Não vamos nada. Vá. Tchau, tchau. Fiquem bem. Traz o bruto!